Saiam da frente, pessoal. As estrelas estão a passar. Pronto, já cá estamos. E a sua amiga do Jet Set, a Miss Lola Lafonda? Lola Lafonda? Se as pessoas souberem que eu sou a Lily, podem descobrir que tu és a Miley. Oh, muito esperta, Miss Lola. Obrigada, pessoal. Vocês são fantásticos. O pessoal está-se a passar ou quê? Andor, suas melgas, Andor. Senão ainda solto a Todd. Ah! Vá, não os deixes escapar, Thor. Estás mesmo com o ar de quem precisa soltar energias. Na verdade, eu acho que houve aqui um... Espera! Oh, não! É outra vez o Oliver! A semana passada infiltrou-se no meu camarim, quase saltava para o palco na semana anterior e quando eu pensava que a obsessão já não podia piorar, ele bate-me à porta! O rapaz está a dar cotoveladas na multidão. Deve estar cá com uma dor de cotovelo. Deixa-me passar! Ana, por favor, Ana, vá lá. Beija-me a mão e eu nunca mais volto a lavá-la. Se eu costumasse lavar as mãos... Vá lá, Thor, faz qualquer coisa de útil. Querida, és um animal! Ai, gosto delas selvagens! Acelera-me esta máquina, motorista! Ouçam, ele não vai desistir. Eu espero bem que ele desista, porque se ele descobrir o teu segredo, vai ficar apaixonado por ti, plena montana. Vai ficar caidinho. Não digas disparates. A única coisa em comum entre mim e a Ana Montana é... Ups. Eu não o quero a andar atrás de mim. Não te preocupes, Miley. Eu conheço os homens e mais tarde ou mais cedo ele vai cansar-se de perseguir alguém que só lhe dá para trás. Podes fazer o favor de não entrar na autoestrada. Toma, meu amor! Porquê que tinhas de ser tão boa a dar beijinhos? Verdade. A Ana beijou-me a minha mão. Deve estar a gozar, meu! Meus amigos, foi uma labidela bem molhada. Olhem, ainda está brilhante. Sim, não há nada como o brilho romântico da saliva de cão. Chad, meu, fecha a boca enquanto mastigas, estás a babar-me. Ouve, isto é da Ana. Miley, anda embora. Vamos trabalhar para o bronze. Olha só para ele, não vai desistir. Se ele não descobre, o que é que vai ser de mim? Eu até gosto do Oliver. E não quero estragar a nossa bela amizade. A não ser que lá no fundo, talvez, só talvez, tu sintas o mesmo por ele. Parece-me que talvez e só talvez tenhas dito um disparate. E agora que ela já me deixou a sua marca pessoal, está na hora da nossa relação avançar para a próxima etapa. Logo à noite, na sessão de autógrafos, eu vou olhar-lhe nos olhos e dizer: tu és o meu amor, a minha vida, e um dia vais ser a minha... Nota pessoal, pensar em palavras que rimem com vida. Meu, essa não é a mão Ana Montana? A sessão desta noite, se ele me olhar nos olhos, reconhece-me de certeza absoluta. Isso não vai acontecer. Mas e se acontecer? Sempre podes aprender a amá-lo, como eu aprendi a amar o hamster do meu irmão. Oh, e sabes qual é a melhor parte? Quando ele morrer, só tens de encontrar um lindo jardim e enterrá-lo. Quando falas, ouves o que dizes ou só ouves uns ruídos nas tuas orelhinhas? Escola, Fala, Shen. Ok. Mas deixa-me fora a pastilha. Parou. Tira-me isto, meu. Tira-me isto. Meu, porquê é que te estás a passar com as pastilhas? Olhe do bebê Oliver, a tia Harriet está desejosa de te dar os beijinhos. És mesmo adorável. Oh, és mesmo adorável. Ah, odeio imenso aquela mulher. Estou aqui sentado a tentar compor, mas não me sai nada a não ser este pavor. Se calhar devia era deixar-me disto, porque esta letra não está... Já cá canta, pai, já cá canta. Vais ficar de boca aberta, pai. Espero que seja por uma boa causa, porque eu estava a meio de uma obra-prima. Jackson Stewart, ele é todo seu. Você agora é dono de um carro novo. Em segunda mão! Sim, nos últimos 15 anos esta magnífica máquina esteve nas mãos de fumadores compulsivos, amantes de hambúrgueres e fanáticos por animais, tendo chegado a nascer 6 gatinhos no banco da frente. Ah, pois é, há manchas que custam a sair. E mesmo assim tu estás feliz? É claro que estou! Pai, é meu! Bem, não é perfeito, mas é o meu carro e comprei com o meu próprio dinheiro. Fico orgulhoso por ti, especialmente porque o compraste com o teu próprio dinheiro. Vamos lá ver esse cachorrinho. Oh, cachorrinho, já me esquecia. E no banco de trás... Dispenso os pormenores. Voilá! Yep, é uma beleza. Limpo, sem riscos e... Aqui está, talvez. Onde é que está? Está à tua frente. Isto? É lindo. Eu nem acredito que este carro é meu. E eu nem acredito que tens um carro de miúda, Totó. Quê? Ah, Jackson, isto é um carro de miúda. Muito feminino, super coquete, cheio de retoques. Mais valia teres comprado um Citan com pneus, man. Estás enganado. Isto é um carro de homem. No caminho para cá vi tipos a roerem-se de inveja e a acenarem e a fazerem umas boquinhas. Oh não, pai, diz-me que eu não comprei um carro de mulher. Não compraste um carro de mulher. Agora diz com convicção. Eu gostava, filho, mas as mulheres têm sempre a palavra final. São lindos, obrigada! Arranca, motorista! Foi fantástico! Houve uma altura em que o Oliver me olhou nos olhos e não desconfiou de nada! Estava com cara de espanhola a anhar! Não compreendo! Nem sei porque é que estou tão preocupada com ele! Ya. Yeah. Doutor, encosta o carro, motorista! Não te assustes! Sou eu, o Oliver Oaken! Uau! Tu ainda ficas mais bonita ao contrário. Oh, achas mesmo? Obrigada! Ele estava a falar comigo. Olha, tu és muito querido, mas eu já tenho namorado. O quê? Namorado? Espera, não estou a perceber. Então porquê é que me beijaste? Não fui eu que te beijei, foi ela. Opa! Ah, não acredito! São estes os lábios que não me saem da cabeça há 24 horas? Desculpa, eu não queria ferir os teus sentimentos, mas é que eu não estou interessada em ti. Está bem? Está bem, já percebi. Agora sai do tejadilho antes que se estrague. O carro é legado. Está bem, eu não volto a incomodar. Se te faz feliz, o cão esteve o dia todo a falar em ti. Deves achar que sou um palerma. Não, tu és simpático e talvez se eu não tivesse namorado, quem sabe... Tinha hipóteses contigo? Eu não disse nada disso. Mas deste a entender. E isso para mim chega. Eu vou esperar por ti para sempre. Eu não disse nada disso. Para sempre, ouviste bem, Ana Montana? Para sempre. Foi por pouco. Ele estava quase a apanhar-te. Não me digas. Sabes o que é que ele precisa? De uma namorada. Pai, isso é a melhor ideia que já tiveste. Sabes como é que é, filha? De vez em quando eu até uso o que tenho aqui, os neurónios. Como é que consegue? É, pessoal, já cheguei. É, abre lá isto. Tem calma. Devo tu uma. Descansa, que vais pagá-la. Cacifeiro. Tu és espantoso, Oliver. É o que todas me dizem. Estás com problemas com o cacifo, Chad? Yeah, podes ajudar-me? Bem, o cacifeiro está a abolir, mas não é para ti, idiota! Oliver, estás a ver ali ao fundo a Pamela? Acha-te muito giro. Eu até concordo com ela, mas é uma pena eu já estar a acelerar na autoestrada da Ana Montana. Então e que tal a Kyla Goodwin? Está tão desesperada que até já sai com um rapaz qualquer. Por acaso é o meu tipo de miúda. Mas o meu coração já tem dona. É! E então e a Lily? Vocês faziam um parzinho ideal. Desculpa, são os dois casmurros. Não, não sou nada. E além disso, estão sempre de acordo. Não estamos, não. E eu definitivamente estou aqui a ver o par ideal. Estás? Estás? É que eu não estou. É melhor assim porque... E se um amigo estivesse apaixonado por outro amigo e não fosse correspondido? A situação ia ficar desconfortável e os amigos podiam deixar de ser amigos. E não há nada mais importante do que a nossa amizade. Oh, minha, tu amas-me! Ah, não! Quer dizer, eu amo-te, mas como um irmão ou um gatinho. Até ia gostar de escovar o teu pelo, mas dar-te beijos, não. Fico mais aliviado, porque és minha amiga. Acho que tu e a Ana vão ser íntimas. Mais do que tu pensas. Fantástico! Quando eu estiver com a Ana, convidamos-te para comer um sushi. Yeah! Muito em breve, bebê. Vamos estar um com o outro. Aprecia isto. Isto não fica assim, meu. Adeus. Olá, querida. Eu conheço esse olhar. Ou acabaste de ter uma grande ideia ou precisas de ir à casa de banho? O Oliver está completamente apanhado pela Ana Montana. E eu já volto. Nem acredito que ele não tenha aceitado o carro de volta. Eu achei que tinha dado um argumento muito convincente. Bem, tecnicamente, filho... A rastejar, implorar de joelhos para devolver uma compra não é um bom argumento. Boa tarde, vizinhos! Oh pá, é o Sr. Dontzig. Está outra vez de Rob. Podia ser bem pior. Ao menos desta vez é comprido. Então, família Stuart. O que é que estava a fazer mais uma folha da vossa árvore na minha hidromassagem? Ah, sei lá eu. Se calhar queria festa. Oh, vá lá, Dontzig. Vamos ser bons vizinhos. Era uma ideia. Mas odeio vizinhos. É por isso que tenho este muro enorme. Bom, vamos ter que resolver este problema. Sim. E alguém vai ter de tratar disso. Eu recomendo uns quantos abdominais ou, em vez disso, um Rob XXL. Ah, mas que simpatia! Comprou um carro novo. Sabe, a minha mulher já teve um carro igual a este. Resolveu trocar. Era afeminado demais. Tira as suas folhas da minha hidromassagem! Pois fique sabendo que os homens da família Stuart não se julgam pelos carros que conduzem! Acabou. Este carro de bonecas vai voltar para o stand. Mas o vendedor disse que não o aceitava de volta. A ti, não a mim. Admito, filho, eu sou mais intimidador. Ai, senhor, dá-me forças. Eu vi o mais depressa que pude. Ela ainda cá está? Está lá embaixo. Eu nem acredito que viste a Ana Montana acabar com o namorado logo aqui nesta praia, no preciso momento em que eu estava a sair do dentista. Eu sei, trus, trus, quem é a sorte? Macaca? Sai daqui. É agora. Boa sorte, Oliver. Mas lembra-te, Se as coisas não resultarem, continuas a ser uma brasa. Obrigado, mas vão resultar. Sem dúvida. Mas se as coisas não resultarem, és uma brasa. Toca a dar. Olá, sou eu, Oliver. Já sei que acabaste com o teu namorado e eu vim dar-te o meu apoio. Se quiseres que te abrace, os meus braços são abertos. Desampara-me a loja. Não te preocupes. Ana? Olá! És o rapaz do tejadilho. Hoje já estás todas direitas. Oh, onde é que estão as minhas maneiras? Senta-te, querido. Entra na festa. Vá, queres uma pastilha? Abra a boca. Não sabia que gostavas de pastilhas. Estive em todos os teus sites e nenhum referia que mascavas pastilhas. Oh! Adoro mascar pastilhas. Adoro isto. Estou sempre a mascar uma pastilha. A todo vapor. Tchu, tchu, tchu. Masco de manhã, à tarde, também à noite. A qualquer altura, estão na minha boca. É bom saber isso. Tu devias pensar em atualizar os teus sites. Porquê? Isto incomoda-te? Há pessoas que ficam muito irritadas. Nem conseguem estar ao pé de mim. Elas amam-me, mas detestam-me. Sabes, eu não sou desses. Não és? Meu amigo, é melhor admitires. Não. As relações centram-se em sacrifícios e eu aceito-te, tal e qual como tu és. É bom saber. Vamos piorar a situação. Pastilha elástica a caminho. A tua boca, está... Está a ficar preta? Pastilha de alcaçuz. Eu adoro alcaçuz. Não me faças rir, senão sai-me pelo nariz. Queres ver? Não. Tarde demais. Já está a caminho. Não estás a ficar enojado? Sabes que eu ia compreender perfeitamente se tu transferisses a tua obsessão para a Mandy Moore. Bom, é que ela agora está loira. Não, não, não. O meu amor é maior do que a repugnância que sinto pelo reino preto. É isso mesmo. Reino preto. Observa. Sacrifica-te. E agora? Ainda gostas de mim? Eu continuo a amar-te. Mas qual é o teu problema, meu? Que mais é que eu terei de fazer? Tu e a Ana Montana não podem ficar juntos. Por que não? Porque... sou a Ana Montana. E também a Miley. Ah, bem, não correu nada mal. Então tu eras Ana quando eu estava em cima do carro? Sim. E nos bastidores quando eu me pendurei no parapeito? Yup. E quando me escondi na bateria e fui aos trambolhões no autocarro até Phoenix? O que é que disseste agora? Nada. Porquê é que nunca me contaste? Desculpa, mas é que eu... eu sabia que estavas muito apaixonado pela Ana e tive receio que tu pudesses... estar apaixonado por ti? Será que estou, amiga? Diz-me tu, amigo. Quer dizer, já alguma vez te imaginaste com a Miley, a tua amiga idiota? Não és idiota. Vá lá, não brinques. Então é daquela vez em que eu tropecei no laboratório de biologia e entornei o líquido sapo em cima de ti. Pois. A minha mãe obrigou-me a despir as calças à entrada da escola. Oh, quando estávamos na festa de anos do Andrew e tu me empurraste para a piscina sem querer só porque querias comer a primeira fatia... Não foi assim, fogo. Era um tronco de chocolate e eu adoro comer a primeira fatia. Vá lá, Oliver. Vamos admitir. A miúda que tu pensavas que amavas está aqui à tua frente e a verdade é que... tu não a amas. Uau. Acho que tens razão. E assim perderam-se 2 anos da minha vida. Desculpa lá esta cena. Então, o que é que achas? Vamos ficar bem? Sim, por que não? Sentes alguma coisa? Não. Por acaso, é muito desconfortável. Vamos comer um cachorro. Então, e a Mandy Moore? Por acaso tens o número dela? Meu, mas tu nunca paras? Onde é que está o meu pai? Já passaram horas. Aposto que ele não conseguiu vendê-lo. Ele não conseguiu e agora não consegue enfrentar-me. Não estejas a inventar. Se calhar aconteceu-lhe alguma coisa. Pode ter estacionado o carro e foi assaltado por uma brasa. Achas mesmo? Oh, ele já chegou. Trouxe-o de volta. Eu sabia. Falhaste! Com pai és um falhado! Controla-te, filho. Eles não aceitaram o carro, mas eu tomei medidas para aliviar o problema. Pai, não é por mudar a buzina que passa a ser um carro de homem. Eu sei, mas há mais. Fixe! Altamente, meu! Filho, toca a bombar! E à grande! Obrigado! Pronto, filho, agora vai para o chão. Era giro quando tinhas 5 anos, mas agora dás-me cabo das costas.